chama que não quer passar é mais forte que eu e não quero dela me afastar. Se alguém não quiser entender e falar, pois que fale. Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. E se alguém interessa saber, sou bem feliz assim. Muito mais do que quem já falou ou vai falar de mim. Ninguém pode calar dentro em mim essa chama que não é mais forte que eu e não quero dela me afastar. Eu não posso esquecer nem como ela veio. E só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio. Ninguém pode calar dentro em mim.